Atango Eco November, boa noite. Isso é Asa, desce para o nome 503, ajuste em Salvador, no 097. Passa agora o 200 para 1110, informação Índia. Informa que voa agora para o 050 para mais 15 milhas, está com ações. Chechané 6322, a chegada é Bomé de Uno, sem Jesus e Via, após reação da navegação na proa de Itape, descida para o 050. Afirmativo, após descer o 050 Itape, hoje é 6322. Lima 322, tem condições de manter high speed? Afirmativo, sempre, 632. Tá 3, 2, 2, mas quantas milhas eu mantenho essa proa? Já tá retornando o estado, agora descendo para 5 mil hoje também, a 3, 2, 2. Entendi. O ILS Whisky da pista 1-0. Autorizado, o trânsito 366, descida para 4.000 pés, o ajuste é 9017. Mini 17, 4.000, 366, hoje é 6322, grato. 4 mil pés, agora roxa 6322, está ali autorizado o whisky da 1-0. Lélia 3 é revista pelo 2500, seu ajuste permanece autorizado eletro whisky após ser estabilizado. Matheus 2500, deportará o roxa 6322. Controle roxa 6322, está precisando final do ISC, pista no zero. 6322, complete procedimento, chame turno na frequência 18195. 18195, até a volta, obrigado, 6322. Oi, Salvador, uma boa, 6322, estabilizado no final do ILS, ISC, pista 10. Oxiné 6322, ajuste no 0 no 7. Continua a aproximação, reporte visual com pista. Vai reportar, Oxiné 6322. Isso aí, Oxiné 6322, visual agora 25 pés. Xenome 322, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 250 graus, 029. Pouso autorizado, pista no zero, Oxa 6322. Torre, confirme com as condições da pista, por gentileza. Confirme? As condições da pista, por gentileza. Pista está seco. Obrigado. Azul Novembro, chame Torre, Salvador, na frequência 8, decimal 9, 5. 95, Novembro. Torre, boa noite, Eco Azul Novembro. Eco Azul Novembro, prossiga final no 7, reporte vertical da Rima. Final do 7, vai reportar na vertical de Rima, o Eco Azul Novembro. Na minha 322, no solo 48, lenda direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, hoje é 6322. Francisco Lula November, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento, Lula de 0 graus, 039. Lula November, copiou a torre? Afirmativo, senhor, pouso autorizado, é com Lula November. Lula November, no solo aos 5-2, Libra na Papá, estacionar frequência livre. 2, Salvador, boa noite, voo 2043, ponto de espera 10, pronto. Voo 2043, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, voo 2043. Gol 2043, decolado ao 02, chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 1208, gol 2043, boa noite. Pro Salvador, boa noite, gol 2043, decolou, passando 1800. Voo 2043, contato radar, subovia São João 1 para o nível de voo 360. Sabe 360, São João, informa aí, necessidade de desvio aqui na saída. Pro 140. Por quantas milhas? Por 10 milhas. Eu já pode desvio, voo Leda. Os desvios Leda, voo 2043. 2043, informando, eu matei aqui para 165, aproximadamente 40 milhas. Thank you. Após os desvios, o Ognave, gol 2043. Chame centro Recife, na frequência 122.35, alternativa 25.1. Pode repetir, 2043. Chame centro Recife, na frequência 128.35, secundária 925.1. 2835, secundária 251, obrigado, 2043.